de casa. O de casa. Tenho vindo de longe e muito tenho que andar, por isso peço, patrão, um lugar para pousar. Chegue, seu moço, e apeie, puxe o pingo pro galpão. Este rancho de gaúcho tem pousada e chimarrão. Todo junto! Ô de casa, ô de casa, quanta alegria se sente quando alguém nos recebe. Ô de casa, ô de casa, e no dia seguinte a jornada prossegue. Se dá um ou de casa na estância do bem querer, que só o eco responde, fazendo a gente sofrer. Sem rumo, quase cansado, se sai sem ter direção, é o de casa mais triste na estrada da ilusão. O de casa, o de casa, fazendo a gente penar. Ô de casa, ô de casa, e na estrada da vida a gente tem que pousar. Na estância lá de São Pedro, de joelho e chapéu na mão, vou dar o último de casa com respeito e devoção. Eu peço ao patrão do céu que de mim tenha piedade, me arranje qualquer cantinho no rancho da eternidade. Ô de casa, ô de casa, peço ao patrão do céu um cantinho pra mim. Ô de casa, ô de casa, essa tropiada da vida um dia chega a seu fim. Tio Adelar Bertus, sempre dando uma de casa. Merece.